A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Seja bem-vindo a mais uma Jukebox, a oportunidade para recordar outros verões, os verões já distantes das décadas de 70, 80 e 90, que foram realmente verões inesquecíveis. Inesquecíveis? Ai, que coisa gira! Eu sei falar muito bem, mas vocês preferem de certeza ouvir as nossas músicas do que ouvir-me para aqui a falar, por isso mesmo eu vou apresentar apenas as canções que hoje fazem parte do nosso painel da Jukebox. Primeiro, temos nos anos 70 Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Era mesmo no finalzinho da década, em 79, que este sucesso rodou por todo lado. Depois vamos até 1984 para ouvir uma música dos Queen, é verdade, chama-se Man on a Pro. E finalmente, sensual e bem tropical, a música dos Matt Bianco, More Than I Can Bear. É mesmo para recordar, é mesmo para viajar no tempo. Só aqui, na Jukebox. Here we go! Jukebox. Believe, throw it. loose and run and get me some gas. Gonna get me some action. Go crazy driving in the fast lane. Oh, baby, let me alone. She's down and dirty and feeling so lonely. So come home, come home. You don't gonna break my heart. Man on the prowl. I'm a man of the crowd. I don't wanna be a rock and roll star. I just wanna be a Lord out of trench. I wanna go to the movies. All I wanna do is sit on my ass. So honey, come home. Come on, come on. Don't leave me when I'm feeling so lonely. Come on, yeah. Come home. So look out, look out, 'cause I'm a man on the prowl. Well, I keep dreaming about my baby, but it ain't gonna get me nowhere. I gotta teach my baby dancing, but I ain't no threat of sin. So baby, look out, I'm a man on the prowl. Look out, man on the prowl, yeah. Thank you. Relaxante no final da nossa jukebox de hoje com Matt Bianco, More Than I Can Bear. Para trás fica Queen e o Rock and Roll, interpretado espetacularmente por Freddie Mercury, Man on a Pro. E lá atrás o clássico de Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Pois, agora não é preciso falar, basta mandar uma mensagem e está tudo resolvido. É isso, a jukebox fica concluída por hoje. Na próxima emissão, já sabe, vamos trazer-lhe mais 3 sucessos inesquecíveis. Hein? Gostou desta do Inesquecíveis? Vai ficar na história da nossa, das nossas emissões. Ah, isto é assim mesmo, até tem piada, não é? Pá. Estão agora a reparar nos erros do lector. Olhem, fiquem bem e voltem na próxima emissão, ok?